Mas a lua não sair sem você. Nem o meu olhar se abriu pra não ver tanta solidão. É aquele beijo que você negou. Queria ao menos um. Seu namorado Bom demais. Pra cima! Você reparou, o tempo parou pra nós. sua voz. No horizonte o céu faz o céu de cores pra nós dois. E deixa eu te falar, o melhor eu guardei pra quem tá feliz. Joga a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu. A nossa praia é amar, deixa ficar de boa frente ao mar, com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar. Atrasa, deixa a maré levar, deixa levar. A nossa praia é amar, deixa ficar de boa frente ao mar, com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar. E tudo que atrasa, deixa a maré levar, deixa levar. Ó, Camille! O nome dele é Lúcio Moraes! Larissa Costa, ao vivo! Obrigada, Luanzinho, tamo junto. Deus te abençoe sempre. Obrigada, obrigada. Você é top. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe Salva vocês. Salva de palmas pra Luanzinho, meu povo. Cuida! Assim. assim. Oh, baby, me leva. Me leva que eu te quero. Me leva. Me leva que o futuro nos espera. Seu coração falará por mim. Fotos do meu telefone, só dá você na minha galeria. No WhatsApp eu não alterei seu nome, ainda tá salvo, amor da minha vida. Eu dava tudo, tudo pra voltar no tempo, só pra tirar a mágoa da minha língua. Me ter falado muito, muito, muito menos, peguei pesado na hora da briga. Vivei na cidade, alguém gostava. Tá no hype, na sua melhor fase, essa doer. Se tem na cidade alguém com saudade, esse alguém sou eu. Você tá no hype, na sua melhor fase, essa doer. Saber que você me esqueceu, ai, saber que já superou eu. Saber que você me esqueceu, saber que já superou eu. E tá tomando um, diga eu. Dava tudo, tudo pra voltar no tempo, só pra tirar a raiva da minha língua. Me ter falado muito, muito, muito menos, peguei pesado na hora da briga. Se tem na cidade alguém com saudade, esse alguém sou eu. Você tá no hype, na sua perdidos nos meus. meus pensamentos. Enfrento a chuva ao mau tempo pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Canta, canta! Poesia, ternura da minha alegria, nos meus olhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva ao mau tempo pra poder um pouco te ver. Faz barulho pra tocar no paredão. É pra rochar. Eu descobri que tem um outro amor. Por esse tempo só me enganou. Mas a verdade chega com o tempo, revelando fingimento. Você não presta. Agora eu saquei porque não larga o celular, com medo que ela possa te ligar. Não adianta disfarçar, hoje eu vou te desmascarar. Você não vale nada, você não tem coração. Ela já me contou, quem sabe canta, vem. A casa caiu, a face acabou. Pra mim e pra ela jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Queria as ruas, ficou sem ninguém. A casa caiu, a face acabou. Pra mim e pra ela jurou seu amor. A casa caiu, perdeu seu harém. Queria as ruas, ficou sem ninguém. Acabou, pra mim e pra ele, jurou seu amor. Obrigada, Micael. Tamo junto. Deus te abençoe, viu? Pra cima! Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar e mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Arrocha! Garçom, eu sei que estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato. Valente tem toda a razão. Garçom, mas hoje eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar, por isso eu lhe peço atenção. Quem tem amigo corno, canta! Saiba que meu grande amor e mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar e mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Alapada! Menino, eu te amo. maravilhosa.